230, decola da 10, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5546, controle 120, destino 8. Tomada Recife 330, decola 10 esquerda, Puca, Jamo, Caju, a rota conforme 5546, transpõe 208, controle está 3890. 3890, contagiamento correto no Porto 2, reporte para pushback assinamento. Contará. Brasil 4040, pronto, cópia. Pronto, cópia, 4040. Azul 4040, autorizado com FIS, VT Zulu 21, ótimo conforme rota, nível 380. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Arbor, Elefa, aciona 5535, controle 120, destino 8. Autorizou 3280 com FIS. E a rota do plano, APZULU 21, decola a atenção no zero, curva à direita, Arbor Elefa 5535, transponder 208, o controle, azul 4040. Azul 4040, cotejamento correto no PAT 3, reporte quando pronto. Será. Salvador 3153, fora o PAC. Temos 3h40, Campinas com 156 a bordo. TAM 3153, autorizado táxi, via Índia até o ponto de espera, chame torre 118, desse número 5, ajuste na 02, bom voo. Tá bom, ponto de espera, 295, ajustado 1012, obrigado. Fazendo 3890, puxa o estacionamento, portão 2. 3890, aguarde. Vale. TAM 3890, 12, autorizada pushback em acionamento, reporte táxi. Autorizada contra ataque 3890. Azul 4201. 4201, bom dia. Prepara da Elle da Morte, aguardando cópia. Informação Foxtrot. Foxtrot, Torre Salvador. Bom dia, TAM 3153. Estamos no ponto de espera pronto. 153, autolivado, aliás, aquário pistão 0, vento variável 2,9. Sente a linha, coluna 0, rota 3,153. Iniciada 10, 83153. Gente, altitude 02, variável 29. 7. Zona 53, declarada 06, chame controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, muito bom dia, TAM 3153. Radar direto Leda. Leda, 3153, obrigado. Ataque 3890, tem 153, 3 horas 25, Mateo. 3890, táxi à direita, via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajustado 10, no 2, tem um bom voo. Índia 1895, está 3890, obrigado, aqui. Azul 4201, cópia. 2201. Azul 4201, autorizado Campinas, nível 340, via rota UP Zulu 10, Ubave, UP Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod, UP Zulu 30 até Entite. Decola da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120, decimal 8, 5554 no transponder. 3-4-0, bom dia, próxima ponte perto da 1-0. Bom dia, TAM 3-8-9-0, autorizado aliás, decolar, pistão 0, vento calmo, altímetro 0, 1-2. Decolar 1-0, TAM 3-8-9-0. Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, DCT Chomod. E a Zulu 30 até a Entite. bem pronto, pontão 01. Confirme a matrícula. É o Xané 6211. Gente, 360 Galeão, só um minuto pra cópia, Xané 6211. Aguardo, estamos no 0562. Salvador, 3890, decolou Pucacaju. 890, bom dia, contato radar direto do Jambo, peguei 50. Jambo, 29330, confirmando a 3890. Existe frequência 125, décima 1. É, confirmando que é pistão 3153, Recife 1251. Perfeitamente. Muito obrigado, bom dia, senhor. Salvador, bom dia, o Gondo 963, está sempre na informação para autorização Galeão. Gondo 963, Galeão 360, número 2, minha cópia, no pátio 3, aguarde só um minuto. Aguardando, Gondo 963. Lima Lima, Foxtrot. Acionamento autorizado, pátio da Aerostar. Chame pronto para o táxi. Realiza o perfil da subida da El, Leda, Irume, intercepta Ampel November 857, prossegue até Mousso. Frequência do controle em 120.8 e o transponder 5557. 0,6, a saída da El Leda, 7,9,2,7, pós pouco. Controle 208, na segunda, 5,7, chanelinha 2. Cotejamento correto, portão 05, chame pronto, chanel 62 no 1. Chame pronto, chanel 62. Taxi autorizado, chame na papá, pronto. Lima, Lima, Fox. Azul 2710, bom dia, Aracaju, nível 190, formação Golf confere, número 2 para cópia, aguardando. Reporte aí do ponto Capitão 7, Lima, Lima Fox. 360, decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda e Rumi. Intercepta Upper November 857, prossegue até Mosul. A frequência do controle 120.8, aciona 5563 no transponder, o gol 1963. Posto autorizado Galeão, nível 360, decolagem da pista no zero com curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Intercepta Upper November 857 até Mosul. Controle 1208, transponder 5563. Tiramento correto, chame pronto no pátio 3, o Gol no 963. Chamarei, Gol no 963. Azul 2710, cópia. Pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Conde, frequência do controle 120.8, acione o transponder 0260, o Azul 2710. 90 na Golf 677, decola esquerda, saída Conde. 208, controle 0260, azul 2790. Correto, 0260, chame pronto no pátio 3, no azul 2790. Chamará. Bom dia, irmão, 3890, faça 150, chama Recife, 12685. 3653, 890, bom dia. 2685. 3685, é. Papa Papa Lima, Lima Foxtrot, decolado aos 20, chama controle 1, 20, decimal 8. 208, Lima Fox, bom dia. Muito bem, questionamento azul 42, ali de posição 1. Lima Lima Fox, bom dia, contato radar, direto Coral, 120. Direto Coral, Lima Lima Fox. O azul, 4201? Isso, posição 130, 54, gramado. Ok, só um minuto. Fox solicita que fique possível com a reação por tempo para direto de Arubi ou Tagob, se possível. Também de Coral, Lima Lima Fox. Sim, aguardando. Até a escuta aguardando para fora. Alma Golf, mas a escuta aguardando, informação Golf curso. Salvador, gol na 963, ano parte 3, posição 3, para publicidade de estacionamento. Gente, aguarde ao número 2, no parte 3, para push, gol no 093. Aguardando no 093. Bom dia novamente, o Xanear 6225, formação Golf, guarda conta em Brasília. Gente, o Xanear 6225, o número 4 para cópia, aguardando. É, isso aí, escuta. Gol no 963, autorizado, pushback acionar, chame táxi. Beleza, pushback acionar, Samaritá. Gol no 963. Gol no 093, cópia. Autorizado com FIS, nível 360, via rota Vesulu 21. Decolagem pistão no zero, após decolagem primeira curva à direita no perfil da subida Arbor, após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder é 5565. Protejamento correto, portão 04, chame pronto, gol no 093. 865, cópia. Cópia, 865. Brasília, nível 360, via rota Zulu 17. Decolagem pista 1-0, após decolagem primeira curva à direita, no perfil da subida Arbó, após Elefa. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5567. Cotejamento correto, portão 1-0, chame pronto, gol no 865. Gente, é o número 2 no setor aguardando, gol no 093. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, na escuta? Firmando voo, sobrevoo em Rimar e Rimar com sobrevoo na paralela? Gente, pronto, cópia? Autorizado sobrevoo em Rimar com sobrevoo sobre Pirajá, 500 pés. Decolagem da Rimar, coordenação com a Torre Salvador, mantém 500 pés após a decolagem com proa oeste. A frequência do controle 120.8, torre 118.95, acione o transponder 0130, ou até Romeu Golf. Planejamento correto, qual é o POB? 03 a bordo para acionamento e decolagem, chame a torre agora, 118.95, ajuste no 0 no 3, tenha um bom voo, o hotel Romeu Golf. Azul 4201, hotel 3, 4 horas e 40, 1 a bordo. Gente, 111 a bordo, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 0 no 3, tem um bom voo, azul 4201. 10 no 3, direita, ponto de espera, pronto, 2 Gente, o Xené 6211, aguarde. No 963 já iniciou o pushback, confirma. Então tá aguardando a aeronave passar na retaguarda. Guarda Lima Lima Fox. O 1093 autorizado, pushback acionar, chame táxi. Autorizado, bom, 093. Xené 6211, autorizado, pushback, acionar, chame táxi. Autorizado, chama o táxi, pista no zero, o vento está calmo, 421. Autorizado, minha declaração, zero. Tá, pra se informar, chame fora, aguardando as instruções do hotel Romeu Golf. O gol no 093, mantém a posição. Mantém a posição, 093. Quem está informando o gate errado aqui pro pessoal da torre. Está no 4, 3, o colega está descendo aqui. É, o portão que está informado dessa aeronave que iniciou no 03 aqui pra gente é o 2 Lima do Bate 3. Tráfico avistado, comprou oeste da presente, chama o controle 119.80, tá para o meu hotel, o meu Golf. Para controle 120.8, o hotel Romeu Golf. Afirma, 108, controle. Controle para o meu hotel Romeu Golf. Para o meu hotel Romeu Golf, prossiga visando as chuvas do controle. Decolado em Rimar, comprou a Whisky 500 pés, tem interferência com a 1-0 para sobrevoar o Pirajá. Gente, Golf. 2790, autorizado, sanitário. Chamará para o carro. Continua na frequência, Lima Lima Fox. Táxi COB 117, autonomia 3 horas e 40, alterna Guarulhos. Autorizado, direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, o ajuste 10 no 2, tem um bom voo, o gol 1963. Possível direito via Índia, ponto de espera 1295, gol 1963, bom dia. Bom, 1649, bom dia. Direto pelo 10 para 4, 1000 pés, 1-0, 1-3. Para o Tato, Canela 2-1-1, com 1-4-4 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e meia de automação. Autorizado, via Pátio 1, no Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0-3, tem um bom voo, Chané 6211. Controle Salvador, muito bom dia, 2229, quem tem informação, Gol? Via Passareta 2229, direto ITAP, reporta ponte de autodescida, 2229. Negativo. FSAP reporta ponto ideal de descida. Passaria do 2229. Mente, Mano Mar vai reportar ideal de descida do 2229. Autonomia de 2 horas e 40. 3 horas. 3 horas de autonomia e alterna Salvador. Azul 2710, autorizado táxi, Pátio 1, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 103, tem um bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 118, obrigado, senhor. Táxi 1865, 169, até na Palma, tem 1315. 865, autorizado táxi, guia, Pátio 1, Índia. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, segue a TR da Azul, como número 3 agora no ponto de espera, o ajuste 103, tem um bom voo. 103, siga a TR, 895, vai, bom trabalho. Peste de Salvador, mantenha 220, chama a Recife, frequência 125, decimal 1, Lima, Lima, Fox. Sub 17, decolagem 10, primeira curva à direita no perfil Arbó, elefa. Controle Salvador 1208 e o transponder 5570. Autorizado para Brasília 3-0, espaço do Lupo 90, escola da 10, curva de Carbora 1208-708. Protejamento correto, porção 07, chame pronto. Pronto, chame a gente, aguarde 1:40, Xané 6225. Gente, só mais 1:40, gol 093. O 093, coordene com a equipe de pátio. Passará agora a retaguarda 1ATR da Azul e após um Boeing da companhia. Após o Boeing da companhia, autorizado iniciar no 4, chame táxi, gol no 093. Coordenação, autorizado, 4, Azul e o companhia. Santana, 6225, autorizado no teste, chame táxi. O 1963, bom dia, contato radar direto Lima, 1963. Contato direto Lima, de novo, 963. Salvador 222, lá da passarela, ideal de descida. 229, desce, mantém 050. 050, 2229. Serra Novembro, aguarde cópia. Né, 621, aguarde mais 40 segundos, tá? Tricolor frente, mesmo destino, mesmo nível e mesma rota. Pense só restante para a colégio. Aguardo, 621, declara autorizada, pista no zero, venta é calma, ajuste bem 13. Fox Serra Novembro é 45. Ciente, Papa Romeu, Fox Serra Novembro, autorizado Salvador para Congonha, Serra Bravo, Serra Papá, nível 4, 3, 0. Decolagem pista 1 no 0, após decolagem primeira, questão, decolagem pista 1 no 7, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva, recebe Tampa Zulu 1 no 0, Ubave, Tampa Zulu 1 no 6, Bravo Hotel Zulu, DCT, Chomode e após conforme o autoplano. A frequência do controle 120.8 e o transponder 5007, Papa Romeu Fox Serra Novembro. Fox Fox Serra Novembro, atualizado Serra Bravo Serra Papá, colocado no ponto de número 2 da direita, da Elda Monte, Fox, recebe do 10, o Bado, depois do 16, Bravo Hotel Zulu, do Monte, conforme. 4-3-0, arrejamento correto no, na Baeté, confirme o POB. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 195, o ajuste no 0 no 3, tenha um bom voo. Obrigado, boa semana, pode estar o 0 no 3. Cliente, o Oceano 6225, autorizado táxi via Parte 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 3. Segue o Boeing da Gol agora através do portão 04. Com 1, 4, 3, a bordo, 6 horas de autonomia, Gol no 0093, autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, ajuste 10 no 3, tenha um bom voo. Direita Índia, ponto de espera da 10, obrigado, Matheus, 093. Salvador, Eltan, Mike X-Ray Lima. Eltan, Mike X-Ray Lima, na escuta, prossiga. Bom dia, autorização de remota aqui da remota 14 para a ponte 17, baixo principal. A gente aguarda um minuto para iniciar o Mike X-Ray Lima. Positivo. 120, desculpa, 8 lugar. 208, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, Azul 2710, perfil da Conde, passa 1300. 710, contato radar, reporte nivelado. Reportaremos. Feliz direto, Conde, com referência? Sim, traz a Conde, o Azul 2710. Solicitou, se possível, direto Conde, com referência? Não, a saída Conde já é direto Conde, não é isso não? Tá ok, vai uma direto com 2710. Voo no 963, passa 170, chama Recife, frequência 125, décima 1. 25, ONU, vai chamar voo no 963. Paredo 2229, desce para 2 mil pés, livre LS, pistão no zero, altímetro 1093, reporta estabilizado. Autorizou 2000, comigo em 3, autorizado LS, o 2229, reportar estabilizado. 093, bom dia, aliás, mantém a pista no zero. Mantém a 0093. 4958, bom dia. Mantenha 50 direto de TAP e reporta para a descida. 865, decola 243, controle 1208. 08, manda lá. Boa noite, 65, bom dia, contato radar direto, Elefa, sobre para 360. 360, Elefa, 865. Bom dia, mantenho com a espera 6225. Escuta. Um radar para sequenciamento. Estou limitado pelo localizador. Décima tem 4 mil pés, altímetro 1.349. Tá bom, fica a prova. Obrigado. Boa. 2-2-0. 093, é claro, trouxado a pista do zero, né? Calmo. Decolagem Na 6225, olhar e manter a pista no zero. Azul 4040 nas costas. 4040. Confirmado pela ISDLA para 0943. Ok, obrigado. Isso é para o 150 livre ali. Deu, 150, área do 2229, chama a torre 1895. 1895, 2229. Salvador, bom dia, 2229, ILS estabilizado. Porte externo checado, passarelo 2229, bom dia. Bom dia, senhor Farei. Bom, no 093-424 também, chama o controle 1208. 208. 9093. 093, bom dia, contato radar na decolagem, voa Elefa, 1093. Elefa. Mantendo o Cicinha 500 pés de altitude com altímetro no 0 no 3. Hotel Romeu Golf. Até condições visuais, Hotel Romeu Golf. A 2229, continua aproximação. É voz da via aqui, sendo na guarda, opção 0, aguarde, pista livre. Aguardando, 2229. Número 49, passando do Duna, completa LS, pista 1-0. Atento helicóptero, 500 pés, cruzando o localizador, próximo à Duna, 6 milhas do externo. Gente, acesso ao tráfego, voo 9-49. Seu baixado travado, 2229. Mike X-Ray Lima, teu bom dia. Obrigado também, bom dia. 1400, aguarde Elefa. 225, controle sobre 380, após 2000 pés, direita Elefa, 6225. Sobre 380, após 2000, direita Elefa, 6225. Azul 49, 58, descida. 958, 2000 pés, 1093. 2013, azul, 4958. O 1865, passando 60, chama Recife, frequência 128, decimal 8. 288, manda na vaca. O 1649, estabilizado, decimal 10. 1649, bom dia, avistado, continua a aproximação, aguarde, pista livre. Aguarda. Thank you. via Eco. Autorizado um táxi via Pátio 3, Pátio 1 e Índia. Ponto de espera da 10, torre 118.95. O ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Fala 2229 da Passarela Livrão. Passarela 2229, bom dia. Prossiga táxi via Alfa e recorte para ingresso da Cruz Juliette. Alfa vai reportar ingresso a Juliette, bom dia. Florido 2229, de passagem a entrada do Azul, após Juliette, remota 12 do Pátio 1. Após o Azul, Juliette, remota 49 no solo 52, direita via Foxtrot, chame solo 121 no 1. Pra Foxtrot 128, decimal 8. 288, obrigado. Salvador 227 no 0. Liga. Solicitou no 50. Em tudo mantém o 50. Autorizado no 50, 27 no 0. Golo 649, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Zul 4958, direto Duna 2000, autorizado ILS, reporta estabilizado. Duna 2000 ILS, estabilizado, reportará 4958, grato. Bom. Azul 4040, decolado 55, chama o controle 120, decimal 8, Goiás. 208, 4440. 0, chama Recife, frequência 1288, 6225. 1288, 6225, boa. Azul 4040, bom dia, contato radar, vamos passar 2000 direto elétrico. Só 2000 direto elétrico, azul azul 4958 com referência para o voo externo. Mais uma milha positiva. Ok, obrigado. Gente, hotel Romeu Golf. Azul 4958, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 1895. 1895, grato, bora. Bom dia. De Salvador, muito bom dia, azul 4958, está 2 milhas do externo, desolve. Bom dia, azul 4958, ciente do tráfego avistado, reporte checado, trem de pouso. Reportará. Foi 710, controle. É isso. 60 milhas de Salvador, Nordeste, mantém 50, serviço radar encerrado, chama Aracaju, frequência 120.3. Chama Aracaju no 20.3, 2710 azul.